grande é o céu, que bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que toca nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também, também. Soubesses do bem que eu te quero, o mundo seria dindi, tudo dindi, lindo dindi. Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo. Olha, Dindi, fica, Dindi. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Dindi, que a coisa mais linda que existe, não, você não existe, Dindi. Fica, Dindi, deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi.